Eu estou de novo aqui, a brigar com a solidão, mas ela não quer sair. É mais forte essa paixão. Minha vida é uma rotina de sofrer e de esperar. Por que fez isso comigo? Se eu quero é só te amar. Não dá pra esperar. Olhe meu olhar. Não vê que eu estou começando a chorar. Não chute assim. Traz você pra mim. Um amor profundo. Nada neste mundo vai nos separar. Lará, lará. Lará, lará. Lará, lará. Lará, lará. Minha vida é uma rotina de sofrer e de esperar. Por que fez isso comigo? Se eu quero é só te amar. Não dá pra esperar. Olhe meu olhar. Não vê que eu estou começando a chorar. Não chute assim. Traz você pra mim. Um amor profundo. Nada neste mundo vai nos separar. Lará, lará. Lará, lará. Lará, lará. Lará, lará. Lará, lará.